Nessa virada do ano vamos fazer diferente. Em vez de ir pro lounge, eu vou na sua casa ter um peito ouvindo Paulo Jardim. Vou imaginando estrela em vez de nós brindar. Eu vou trabalhar pra você, eu vou virar sentar. Vou virar sentar só pra me ter a certeza que eu vou trabalhar todo ano. Eu vou virar sentar. Vou virar sentar só pra me ter a certeza que eu vou dar tudo. Sombreiro de mexicano, pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando. Princesa do condomínio, só dá pra sentar no cano. Joga xota com pressão, tá piroca de malandro. Joga xota pra ladrão, sai de boca que vem quicando. Joga xota com pressão, sai de boca que vem quicando. Joga xota vai, joga xota com pressão. Joga xota vai, sai de boca que vem quicando. Nessa virada do ano vamos fazer diferente. Em vez de ir pro lounge, eu vou na sua casa ter um peito ouvindo Paulo Jardim. Vou imaginando estrela em vez de nós brindar. Eu vou trabalhar pra você, eu vou virar sentar. Vou virar sentar só pra me ter a certeza que eu vou trabalhar todo ano. Eu vou virar sentar. Vou virar sentar só pra me ter a certeza que eu vou dar. Sombreiro de mexicano, pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando. Princesa do condomínio, só dá pra sentar no cano. Joga xota com pressão, tá piroca de malandro. Joga xota pra ladrão, sai de boca que vem quicando. Joga xota com pressão, sai de boca que vem quicando. Joga xota vai, joga xota com pressão. Joga xota vai, sai de boca que vem quicando.